A partir de agora, a Rádio Cultura abre espaço para valorizar as riquezas da nossa gente. Poesia feita por quem sabe, na linguagem do nosso povo. Cultura e Viola. Amigos da cantoria, está começando o campeão de audiência Cultura e Viola. Hipólito Moura e João Lourenço aqui ao vivo nas violas para levar a cantoria para Caruaru, para o Nordeste, o Brasil e um pedaço bom do planeta. Onde tem nordestino aí afora, que é o povo que mais gosta de cantoria, tá ligadinho aqui conosco. Fique aqui, nós vamos passar 30 minutos cantando de improviso, cantando canções bonitas, levando o melhor da nossa arte. Vamos falar da nossa live próximo domingo, viu? 15h, Hipólito Moura e Luciano Leonel, pela minha página no Facebook, pela página de Luciano Leonel, você pode e deve assistir, compartilhar, se quiser ser um parceiro, colaborador, a gente lhe convida também, viu? A gente faz essas lives porque estamos sem poder fazer cantorias nos sítios, nos clubes, nas fazendas, na casa do povo, não pode aglomerar pessoas, então estamos fazendo as lives para tentar não partir para outra coisa, deixar a profissão de mão, sempre acreditando que isso vai passar e a gente vai voltar tudo ao normal e sair desse novo normal que a gente não se acostuma, né? As cantorias que a gente tinha, por exemplo, eu tenho uma dia 24 de julho desse mês agora, 24, com Raimundo Caetano lá em Jericó, é Paraíba, né, Jericó? É Paraíba. Acabou-se, tinha uma dia 25 também desse em Morada Nova do Ceará com Raimundo Caetano, acabou-se também, tinha uma dia 26 de setembro, acabou-se também, que era lá para as bandas de Lavras da Mangabeira, para você ter uma ideia, que a gente não pode mesmo cantar aí afora. Então vamos nos virar com essas lives, né, João? Deixa eu abraçar o pessoal que está com a gente. Eu faço uma live próximo sábado lá em Campina Grande, a produção será lá com o poeta Edivaldo Zuz. Você vai ver pelo meu Face, pelo Face dele, pelo YouTube também, viu? 16h, João Lourenço e Edivaldo Zuz. Abraço aqui ao meu amigo Decoreiro e também ao meu amigo Zé Alves e a Josefa Alves, a seu Dedé Moura, a Zuzinha, a Pedro lá de Camucim, a meu amigo Dimas, também ouvindo a gente lá, Zuzinha tá ouvindo a gente, além de Nego do Manduri, Antônio, que é cunhado meu amigo Esquisito, Sebastião e Dourinha, Rosendo, Antônio do Mercadinho, Pereira Machante, Vaqueiro de Jacinto, Tonton e Adriana, além de Zé Martins, Esquisito, Dona Severina, abraço a minha amiga Cláudia Moura lá em Agrestina, Antônio Povo, Mané Almeida, a Antônio Martins, tem mais gente aqui com a gente, viu? A Wanda Cavalcante, o Rei das Redes, lá de Rondônia, a Marina, lá de Limoeira, a minha amiga Rosemary, a Dorinha aqui de Caruaru, Dorinha Vila Nova, a Marilene Julieta, a Zé Ramada, quando puder, ligue pra mim, viu? A meu amigo Motinho, o prefeito, Genival da Saúde, Anderson do Bode, a Zé Carlos Engenheira, Bigode, lá do Rafael, também a Dona Socorro, enfermeira, a seu João Malaquias, a Josa do Salgada, meu amigo Zé do Táxi, seu Bil Baraúna, a Lidivânia, a Lucinho, a seu Tavinha, a Dona Maria, a Dona Yolanda e também a Zé, a Nelson, também a Ledivaldo, a Guilhermina, a Esmeralda, a Margarida, a João Herculino, a João Neto, a meu amigo Pi e Dona Luzineta, a vocês todos, obrigado. O pessoal da live já do próximo sábado e agora a gente canta, eu falo mais depois. Bora cantar, que já até com 4 minutos de conversa. Toda tarde você tem um programa, essa dupla que não tem um defeito. É o verso que nasce da cabeça e a viola que toca no meu peito. E quem quer ter audiência como a gente, se obrigue a fazer do mesmo jeito. Esse é mais um programa de respeito, só quem tem o juízo prestigia. É a boca da gente quem mais jorra, a cabeça da gente quem mais cria. Falta sempre dinheiro no meu bolso, mas na rádio não falta cantoria. É aqui que eu demonstro todo dia o que faço com verso e com canção. Sai daqui da capital do Agreste, vai até a litoral e sertão. E um sucesso é grande como o nosso, que nasceu pra viver da profissão. Eu, além de poeta e cidadão, peço a Deus mais talento e estrutura pra levar a cantoria para o povo que ainda gosta do verso e nos procura. Falta sempre quem fale de poeta, mas não falta repente na cultura. Toda tarde essa cantoria é pura, quem escuta essa dupla tem prazer. Ao invés de achar algum defeito, quando liga é querendo agradecer. E se eu não fosse poeta como sou, procurava outra coisa pra fazer. Nós podemos botar pra derreter, que é pra o povo do sítio se agradar. Se você curte verso de improviso, eu também quero hoje o convidar. Vai faltar outra coisa pra fazer, mas cantiga pra nós não vai faltar. João Lourenço tá em todo lugar e o colega também tá na parada. Minha voz eu duvido não ter ritmo e a viola também tá afinada. E a viola que eu estou conduzindo é difícil ser desmoralizada. Essa arte da gente é consagrada, nem precisa poeta fazer teste. O programa que eu faço aqui na rádio, invadindo pras bandas do Sudeste. O melhor da cantiga improvisada, parte aqui da cultura do Nordeste. É por isso que a gente fez o teste, meu colega também dizendo assim. João Lourenço nasceu pra cantoria, essa nossa cantiga não tem fim. Mesmo enquanto eu tocar nessa viola é difícil um poeta dar em mim. 17 horas 37 minutos, é a Rádio Cultura e o programa Cultura e Viola. Mandar um abraço aos amigos que estão sempre ao nosso lado nas nossas lives, nas nossas cantorias. Domingo, 3 da tarde, você é convidado para assistir, compartilhar. E se quiser ser um parceiro colaborador, se gostar de cantoria, ligue para Hipólito Moura depois do programa que a gente conversa, viu? Não liga agora não, que eu não atendo não, mas depois do programa eu atendo. 96129252, 96129252, tem outro também, 98211-4938. Agradecer aqui a minha amiga Josefa Alves, mora no Rio de Janeiro, é aqui da região de Riacho das Almas e tá por aqui agora, passeando aqui no Nordeste. Muito obrigado, Josefa Alves, meu amigo Moura Alves aí no Rio também, um abraço. Mandar um abraço aqui, agradecer também a colaboração, a contribuição com o nosso trabalho, pagando o nosso show de domingo. O meu pai, seu Elísio, que tá lá no Piauí, lá no sítio Ambrósio, onde eu nasci, tá lá na casinha onde eu nasci. Tá ele, tá Tota, meu irmão, Edilene, a minha irmã, a família toda lá, e tá todo mundo contribuindo também. Começa de casa para poder pedir a família dos outros. Primeiro a gente entra em contato com a nossa, né? Não, galeguinho? E o exame? Ah, exame feliz. Dona Célia aí no Caldeirão, um abraço pra senhora, pra Camila, pra toda a família, muito obrigado, viu? Um abraço grande a Josa no Salgado aqui em Caruaru, obrigado também pela contribuição. Quem tá colaborando conosco também nessa live de domingo é o amigo Bill Surubim, que tá lá em São Paulo. Bill do Surubim, um abraço, meu irmão. Gabriel no Tamanduá, debaixo de Surubim, boa tarde. Meu amigo Tavinho, Dona Maria e Márcia, pessoal da região do Riacho das Almas, muito obrigado. Agradecer ao doutor Moacir lá em Campina Grande, ao meu amigo Apolônio lá de Banabuiú no Ceará, ao meu amigo poeta Firmino Pereira, um dos maiores promoventes do todo o Nordeste, quem faz as maiores cantorias aí de São José do Belmonte. Um abraço, Firmino, tá vendo a gente aqui, né? Tá. Quem tá mais conosco nessa live de domingo como colaborador é... Deixa eu ver aqui. Dona Socorro, enfermeira aqui em Caruaru. Boa tarde para a senhora. Amiga Maria José, em Pesqueira. Boa tarde, muito obrigado pela força. Dona Toinha, lá do Jacaré, do Capim, é de todo lugar. Um abraço, Dona Toinha. Toritama também. Zé Alves, a esposa Rosete e os filhos Josete e Jadson. Malhada de Areia de Panelas, obrigado. Roseli Santos, região de Riacho das Almas, muito obrigado. Maria Dilce, Morada Nova no Ceará, muito grato. Zé Viana, lá em Icó, no Ceará, agradeço também. Sebastião, aí em Agrestina, a esposa Rosa e o filho Jefferson, muito obrigado. Amigo Sérgio, aí na região do Brejo da Madre de Deus, meus agradecimentos. Agradecer a DM, aqui em Caruaru, a Patrícia e Beta Oliveira, em Agrestina, ao meu amigo Guarabira, lá no Bar do Guarabira, no Rio de Janeiro. Um abraço ao povo aí do Santo Cristo. Meu amigo Diá, no Rio de Janeiro, também obrigado. Dona Graça, seu Cosme Cláudio, aí no Bento de Riacho das Almas. Carlos de Luiz Rosa, no município de Frei Miguelinho. Meu amigo Rosivaldo Lima, em São Paulo. Um abraço, Rosivaldo. Obrigado pela força. Boa tarde também ao amigo Lucinho aqui em Caruaru, meu amigo Pi, que faz parte também da nossa live. Agradecer a Zé Roberto, a Valdir de Serra Velha, que está lá em São Paulo, está conosco também. Amiga Nete no Riacho do Viado, a Lena de Julieta, o meu amigo Juarez Mota. E tem mais gente ligando, querendo. Então você pode ser um colaborador, além de assistir uma cantoria boa domingo. A gente promete que vai lembrar desse povo, vai mandar um alô e vai atender o pedido do povo também. Um abraço a Robson, Dona Josete e também meu poeta Zé Alves, ouvindo a gente na região de Panelas. Abraço a toda a família boa. Agradecer o pessoal que está nesse programa aqui. Sem eles, a gente não estava no ar. Começo falando aqui da minha amiga Dourinha, que escuta a gente aqui no Salgado. Ela e seu Toninho, né, Dourinha? Parabéns para vocês aí. Um abraço a meu amigo Valdo, Oficina Panorama, no Jardim Panorama. Val, o melhor mecânico aqui de Caruaru, conserta todo tipo de carro e troca o óleo também. Você liga 9937-4757, acerta com o Val, viu? Um abraço também ao pessoal do Sindicato Rural de Agrestina, que tem a minha amiga Cláudia Moura. Um abraço a ela, Antônio Martins, Antônio Povo. Um abraço a meu amigo Cláudio, que é o esposo, meu amigo Marcos, que é o esposo da minha amiga Cláudia. Um abraço também àquela gente boa, viu? Um abraço aqui ao pessoal do Sindicato Rural de Caruaru, que tem na direção, meu amigo Zé Carlos do Sindicato, Manel Almeida, João Herculino, Conceição, Mariquinha, uma família boa. Zé Bezerra Boiador também é do Sindicato. Moura Confecção e dos amigos Jacine Gil, você é na Rua Escada, na Coab 2. Na Coab 2 eles vendem produtos de cama, mesa e banho e produtos infantis. É só ligar 7901-5010. Gessino, obrigado por tudo. Bia e Gilson, um abraço também ao pessoal da Farmácia Mais Saúde, lá em Agrestina. Na Farmácia Mais Saúde, o medicamento tem qualidade, o atendimento é bom. Obrigado ao meu amigo Moacir, da Farmácia Mais Saúde de Agrestina. E a Farmácia Mais Saúde lá de Cupira, tem o comando do nosso amigo Alex. Outra farmácia a serviço do povo. Um abraço a Bigode e a dona Corina, do restaurante da Galinha de Capoeira, na Vila do Rafael. A melhor comida que eu conheço, 12 conto um almoço, ainda bebo uma cana se gostar. Zezinho do Mel, dona Zefinha, Zé Nilton e Valdo, um abraço a esse casal bom, a família toda, sem vocês nada existia na cantoria. Seu Romalaquias está ouvindo a gente com dona Nininha, aí no sítio Carapotóis de Riacho. Um abraço, Edmilson, Edinaldo, a toda a família. Um abraço também a Severo, um abraço a Zé Bacamarteiro, ouvindo a gente aqui na Doutor Zé Mariano com dona, deixa eu ver aqui, dona Luísa. Um abraço a meu amigo velho, gente fina. Um abraço a seu Amaro, ele vende produtos para cuidar de animal, viu? Ração, você compra ração para gato, cachorro, ovelha, boi, cavalo, porco, galinha, pássaro e peixe. Tem medicamento para todo tipo de bicho. Tem a corda de amarrar, tem a casinha de viagem. E um produto que seu Amaro tem que ninguém conseguiu, mas ele tem. É casca de soja, caroço de algodão, cevada e sal mineral para todo tipo de animal. Um abraço àquela gente boa que está ouvindo a gente toda tarde. Tocar uma canção aqui que é pedido da minha amiga Wanda Cavalcante. Ela pediu que cantasse, deixa eu ver aqui, Saudade dos Meus Pais. Hoje é aniversário do garotinho, o garotinho Pedro, que é sobrinho de dona Josenida. Eu ofereço a ele o programa todo e vou contar para a Wanda, que oferece a toda a família Saudade dos Meus Pais. Alguma coisa aí, Paulo? Beleza, lembrar aqui aos amigos, participe da promoção do projeto Cultura e Viola e concorra a um Smart TV de 55 polegadas. Pensa num negócio grande, não é, Galico? Melhor do que o exame. 55 polegadas, né, menino? O negócio é sério. É muito fácil, enviando um WhatsApp para 981-11-9650. Só mandar a sua mensagem aí, o pessoal lhe diz direitinho, viu? Lá você escolhe, adquire o seu número da sorte, compre quantos cupons você preferir e tenha muito mais chance de ganhar uma Smart TV de 55 polegadas. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, 7 de agosto, semana Dia dos Pais. Olha que presente bom. Aqui no programa Cultura e Viola, 5h30 da tarde. Vai ficar fora não, né? Você não tá nem doido. É a Cultura movimentando, viu? Parabéns a Júnior, obrigado a Jonas, a toda a família Cultura. A gente canta agora Saudade dos Meus Pais. Quer ligar para mim? Meu telefone é 96254085, é o mesmo número do Zap. Só bora. Seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança lá na casa dos meus pais. Seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança lá na casa dos meus pais. Como era linda a casa pobre da gente, notei que o amor somente ali podia existir. À noite se adormida eu procurava, e meu pai no quarto cantava pra seu caçula dormir. E eu aprendi fazer o que ele fez. Ah, meu Deus, se eu pudesse ser criança outra vez, seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança lá na casa dos meus pais. Quando o papai ia bater num da gente, minha mãe tomava frente, ninguém apanhava mais. Ela dizia, isto aí tem um perigo, e o que mamãe fez comigo, outra pessoa não faz. Pobre demais, sofri necessidade, era faltando riqueza e sobrando felicidade. Pobre demais, sofri necessidade, era faltando riqueza e sobrando a felicidade. Como eu queria na quentura da fogueira, casa só de brincadeira, pensando que era verdade. E sem maldade fui crescendo, parece que estou vendo tudo como aconteceu. Meu pai morreu e até os donos venderam, os que ainda não morreram estão velhos como eu. Seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança na casa dos meus pais. Um abraço a Dona Yolanda, ouvindo a gente em Gravatá, com Zé, com Nelson, com toda a família. Dona Yolanda é ao vivo, seu Tonho Branco, homem que fez história aqui no Sítio Umburana de Gonçalves Ferreira, levou todos os cantadores para lá. Hoje os filhos fazem cantoria em Gravatá, nas mansões, onde os cantadores se sentem bem. Um abraço a Zé, a Ledivaldo, um abraço a Nelson, a toda a família. Dona Yolanda, obrigado por tudo, viu? Um abraço a Dona Pretinha, ouvindo a gente lá em Altinho. Um abraço a Manelzinho da Fazenda, ouvindo a gente aqui na Fazenda Zé Veio com Dona Miúda. Minha amiga Edith tá ouvindo a gente na Rua Paissandu no São Francisco. Gilberto Silva tá ouvindo a gente aqui na Felipe Camarão com Dona das Neves. Antenor Alencar tá ouvindo a gente no bairro Petrópolis com a família dele. Zé Bezerra Boiador tá ouvindo a gente em Itaúna. Seu Bil Baraúna tá ouvindo a gente lá em Agracina com o Lidivânio. Severino Tuna tá ouvindo a gente no sítio Padre Cícero dos Mocóis de Belo Jardim. Tonho agora tá fazendo é Ubi, né, Tonho? E aí de quem zombar. Um abraço ao vereador de Jailson da Caru Forró, o vereador que o povo de Caruaru conhece. Tudo que tem de benfeitoria tem um dedinho do meu poeta, o cantor é de Jailson, vereador, nosso amigo. Diz aí, cantador. Mandar um abraço aqui ao amigo Marcos, lá no Texas, nos Estados Unidos, vendo a gente todas as tardes. Um abraço, meu irmão, muita paz, muito amor, muita sorte para você aí na vida. Ouvindo a gente aqui em Caruaru, meu amigo João do Posto e Dona Severina Maria, na Rua Gonçalves Dias, no Maurício de Nassau. Povo bom, todas as tardes aqui no Cultura e Viola. Boa tarde a Dona Luzinete, a mãe de Pi. Ela tá com o Pi ouvindo o programa aqui em Caruaru. Meu amigo Valdir de Serra Velha, lá em São Paulo, um grande abraço. Gordo de Encruzilhada, gente nossa, gente fina, o melhor pedreiro da região, curtindo o nosso programa. Manuel, Dona Josenilda e o garotão Elivelton, ali no sítio Guaribas, um abraço. Boa tarde para o amigo Abenildo, cidadão de bem, trabalhador, tem história, aí no município de Riacho das Almas. Todo mundo aí recebe um abraço de Abenildo, que também não perde esse programa, né? José Roberto tá aqui conosco também, fazendo parte dessa grande audiência. O amigo Antônio Aires, no Bloco B da SEACA, em Caruaru, é lá no comércio que ele está ouvindo o nosso programa. No comercial Aires, condimentos em geral é com esse cidadão aí, viu? Vendo barato e atendo melhor do que todo mundo. Zuza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altinho, grande amigo Zuza, organizado, trabalhador, está com Alceni lá no Carão. E Dona Luzia, sempre trabalhando, fabricando o requeijão mais gostoso da região. Eita, Dona Luzia, que sabe trabalhar. Dona Julieta do Riacho do Viado, um abraço para a senhora, muita paz, muita saúde. Lá no Riacho também tem a amiga Nete no Riacho do Viado. Nete, não perde esse programa. Dida e Rosa na Juriti, Zé e Miúda, todo mundo lá ouvindo Cultura e Viola. Josa no Salgado aqui em Caruaru está conosco. Dona Tereza, seu Vavá, esse casal bonito lá na cidade de Gravatá. Laudo Pinhão, um abraço, meu irmão. Seu João e Dona Ló, pessoal do sítio Jiquiri, que não perde esse programa. Apolônio, o homem do queijo mais gostoso do mundo. Apolônio e Dona Bombeta estão lá em Cachoeirinha. E lá o preço é 0,800, eu acho que é bom. Um abraço a vocês. Seu Sebastião Simões, grande comerciante, cidadão de bem, está também lá em Cachoeirinha, ouvindo Cultura e Viola. Neco Oscar e Neide, eita família abençoada, no sítio Jabuticaba de Bezerros. E Bil do Ouro e Dona Marilene, aqui em Caruaru. Esse povo não perde Cultura e Viola de jeito nenhum. Vamos cantar o mote de Solis? Vamos embora. Nosso amigo Solis mora ali, é para a banda de Arco Verde, né? Aquele bem município. Pertinho de Buíco ali. Pronto, um abraço, Solis. Tá lá curtindo o nosso programa todas as tardes. Poeta Zé Erivelto em São Paulo, um abraço. Mote de Solis está aqui. É, o meu peito parece um matulão carregando uma vida sem vontade. Ele é também triste, tá na nossa reverdade. Live. Obrigado, Solis. Vamos embora? Tá conosco. Vamos embora cantar. Hoje estou no final da caminhada, sendo escravo do tempo, monstro mudo. No passado eu fazia quase tudo, no presente eu não faço quase nada. Hoje a minha coluna é envergada com o peso da carga da idade. Não existe remédio pra saudade, é perdido fazer operação. O meu peito parece um matulão carregando uma vida sem vontade. Meu pai teve força antigamente, quando era novinho como eu. Com o tempo o cabelo embranqueceu, sua força foi muito diferente. Sua vista que precisou de lente, sua perna enfrentou dificuldade. Muitas vezes meu pai foi pra cidade, precisei de puxar na sua mão. O meu peito parece um matulão, carregando uma vida sem vontade. Mãe que por mim tudo fazia, já não pode fazer atualmente. Papai foi com um câncer, infelizmente. Minha mãe hoje sofre essa agonia. Quem me deu tanto amor, tanta alegria, me ensinou a ser um homem de verdade. Só Deus pode curar a enfermidade que tá quase lhe pondo no caixão. O meu peito parece um matulão, carregando uma vida sem vontade. A mulher que amei da minha vida, com o tempo ela fez uma mudança. O pior que levou uma criança, o enfeite lá da nossa guarida. No momento da sua despedida, descobri que ela fez uma maldade. Eu errei por errar, por amar com lealdade, e a mulher só usava traição. O meu peito parece um matulão, carregando uma vida sem vontade. Aí, meu amigo Solis, aqui o tempo é pouco, mas é bem aproveitado. A gente vai atendendo os amigos, divulgando também a nossa live do próximo domingo, 3 da tarde, na minha página no Facebook, na de Luciano Leonel. E é muito importante que as pessoas, além de ver a nossa live, compartilhem também. Quando você compartilha, 1, 2, 10, 20, 100 amigos seus do seu Facebook também podem ver a nossa live. Se você quer ser colaborador, você que gosta de cantoria, quando tem cantoria na sua região, você vai, paga, participa. É, ajude agora os cantadores a sobreviver, a passar por essa crise difícil. Todo mundo gosta de ver, mas pouca gente gosta de pagar, né? A gente termina uma live com 10, com 20, com 30 mil visualizações. E de 30 mil pessoas que vê, é apenas 40, 50 pessoas contribuem. Infelizmente tem que ser assim, é um grupo só, muitos amigos que moram em São Paulo, a gente daqui conta com eles, os que moram em São Paulo contam com os daqui, e assim é um povo só que gosta de cantoria e que está sustentando os cantadores nessa época tão difícil de passar por essa pandemia. Eu já dei notícia aqui no início do programa que até a cantoria que eu tinha para 26 de setembro já acabou. Então, esperança de cantar tão cedo eu mesmo não tenho e também não pretendo fazer mais outra live não, viu? Quer participar? Participe dessa que domingo eu tô encerrando esse negócio de live também. E se não puder voltar a cantar, o mundo é grande, é live, tem muita coisa para fazer, dá para se virar, dá para fazer outra coisa e deixa a viola pros outros. Vamos embora cantar? Então, dá uma cançãozinha bonita aqui para não ficar só no improviso também, vamos misturar. Procurando um ex-amor. Tem uma canção que o poeta Raimundo Caetano fez e eu gravei e gosto muito de cantar ela, né, Zé Viana? Um abraço a você, aos meus amigos aqui de São Paulo. Muita gente aqui acompanhando o programa. Olha que coisa boa. Valeu. Eita, povo bom. Um abraço aos cantadores. Curtem nosso programa também, ok? Procurando um ex-amor. Choro a sua ausência sem saber aonde. Você se oculta sem sentir remorsos do meu desespero. Eu pergunto a tudo, interrogo a todos, mas ninguém responde. Nem mesmo os meus sonhos dão informações do seu paradeiro. Eu pergunto a tudo, interrogo a todos, mas ninguém responde. Nem mesmo os meus sonhos dão informações do seu paradeiro. Faz companhia no seu abandono. Meus olhos parecem dois rios de lágrimas na dor que me inflama. Deito, mas não durmo e não existe enfado que me traga o sono. Pois a solidão parece que bota espinhos na cama. Deito, mas não durmo e não existe enfado que me traga o sono. Pois a solidão parece que bota espinhos na cama. O mar da tristeza e a onda do pranto afogam meus dias. A dor do desprezo bloqueia as entradas do meu coração. As manhãs são rubras, as tardes são tristes e as noites vazias. Só não perdi tudo porque ainda tenho na recordação. As manhãs são rubras, as tardes são tristes e as noites vazias. Só não perdi tudo porque ainda tenho na recordação. Você está ouvindo Cultura e Viola, com os poetas João Lourenço e Hipólito Mourão. É verdade, Cultura e Viola. Participe da promoção do projeto Cultura e Viola e concorra a uma Smart TV de 55 polegadas. É fácil demais, meu amigo, bem facinho. Envie aí um WhatsApp, que todo mundo sabe fazer isso, para 981119650. É bem facinho. Adquira o seu número da sorte, compre quantos cupons... É só 10, né? É barato demais, homem. Por uma televisão que toma quase a casa toda e tenha mais chance de ganhar, viu? Quanto mais você comprar, mais tem chance. Aí você vai levar uma Smart TV de 55 polegadas. O sorteio é de verdade. Aqui não tem enrolada, não. É seriedade. 7 de agosto aqui no programa Cultura e Viola, 5:30 da tarde. Tem gente que diz, eu nunca ganhei nada. Será que essa pessoa arriscou? Você só corre o risco de ganhar e de perder se você jogar qualquer coisa da vida. Você nunca jogando, você nem gasta nada com o jogo e nem ganha. Obrigado de João Lourenço, de Paulo Tumora, do nosso amigo Sandro Galeguinho dos Azulzinho. A gente vai voltar amanhã, porque Deus quer. Não desligue e continue na programação da Cultura. Aqui só tem o que é bom. Até amanhã, minha gente. Um novo encontro entre você e a poesia está marcado para amanhã, aqui na 1130.